você existe, vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer, você existe, eu vou me entregar. E o meu coração, bora, Betinho! E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ô, minha linda bela, e já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ô, minha linda Cinderela, e já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ô, minha linda bela, e já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ô, minha linda Cinderela. Paredão, vai. Olha que tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Cadê meu filho? Deixa aqui meu copo, deixa aqui meu copo aqui, enche. Vem, enche meu copo aqui, vai. Vai beber, pai, vai, vai. Aí, ó. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer. Você existe e eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo. Eita! Ô, minha linda bela, e já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ô, minha linda Cinderela, já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ô, minha linda bela, e já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ô, minha linda Cinderela. Puxa, vai, vai. Chama e vem. A gente gosta de brega. É por isso que eu digo: mulher bonita e gado Nelore, só tem quem pode. Bora beber. Enche meu copo aí, enche meu copo aí, vai. Basta só um beijo pra eu logo ficar apaixonado, querendo te amar. Quando te olhei, parado fiquei, já imaginei nós dois no altar. Hoje tô aqui te pedindo pra casar, ao seu lado é o meu lugar. Estou sendo sincero, pode acreditar. Achava que nunca ia encontrar a pessoa certa pra poder amar. Mas você apareceu e fez tudo mudar. Agora é o quê? Amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você. Chama! E amor infinito, sempre irei te amar. Amor infinito, com você quero casar. Bora! Toca mais uma do brega, vai! Olha assim, ó. Eu já tô aqui te pedindo pra casar. Ao teu lado é o meu lugar. Estou sendo sincero, pode acreditar. Achava que nunca ia encontrar a pessoa certa pra poder amar. Mas você apareceu e fez tudo mudar. E amor infinito, pra sempre irei. Amor infinito, com você quero casar. Amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você quero casar. Eu gosto desse solinho aqui, ó. Atualizei. Mulher mais apaixonado do Brasil. Tá com medo de amar é o nome da canção. Ela também vai entrar no brega. Bora! Em nome de Macaxeira Produções, Breno Rodrigo, atualizei o paredão. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. E vai pirar tua cabeça, vai perder o medo. Com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é. E deixa o coração em flor se abrir. Bora! E quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. Tudo em você é lindo, queima de desejo. E tá com medo de amar, é. E tá com medo do amor, e aí? E deixa a página virar, é. Deixa o coração em flor se abrir. E vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez. E vai rolando um sentimento no movimento e do carinho que a gente fez. E vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez. E vai rolando um sentimento no movimento e no carinho que a gente fez. Vai! Daquele jeitinho, daquele jeitinho. É pra tocar no paredão. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. Vai, arrocha daquele jeitinho, vem. De desejo. E tá com medo de amar, é. E tá com medo do amor, e aí? E deixa a página virar, é. Deixa o coração em flor se abrir. E vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez. E vai rolando um sentimento no movimento e no carinho que a gente fez. E vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez. E vai rolando um sentimento no movimento e do carinho que a gente fez. Estourou. Ó, meu filho, traz minha cachaça aqui, que essa música aqui só presta cantando, tomando uma, vai. Porque a gente gosta de brega. Daquele jeito, daquele jeito. Ó, meus caminhoneiros. Ó, meu filho, vai. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, eu vou me declarar. Eu morro de saudade quando você some. Há uma vontade de gritar seu nome. Mas que uma loucura ou uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Bora, bora, no meus, vai! E eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Bora! Eita, guitarrinha boa, viu, mano? Atualizando o repertório. Essa aqui é boa. O botão desse é bom demais. Olha, difícil demais e te amar assim. Minha timidez e tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, eu vou me declarar. Vem! Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Mais que uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. E eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. E eu te amo, é paixão que não tem fim. Eu dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. E eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. E eu te amo, é paixão que não tem fim. Eu dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Eu dou a vida por um beijo, eu quero ter você pra mim. Cachaça, vamos beber. Com a música dessa aqui, rapaz. Só tomando uma. Aqui é no 12. Skip. Estourei.